30 milhões pra frente Ultragaz, com dedicação. Especialistas juntos pra frente Ultragaz, nossa seleção. Aqui neste time só tem especialista, um time jogando com muita paixão. 330 pra bater o coração, atitude e superação. Especialistas juntos pra frente Ultragaz, Ultragaz, nossa.